Você não cansou de me convencer que eu sou o cara puro que você tá atendendo. Ah, mas pode me crer, você sendo tão pura, beira, vai desaparecer. Eu sou o cara duro que vai te amolecer. Se o dia de sol sou eu quem faço chover. Ah, sou de carne e osso, adoro uma tentação. Me provoque pra ver. Pura, pura, pura, pura, pura. Esse teu jeito de burra é pura provocação. Faço chover, aham. Sou de carinhoso, adoro uma tentação. Me provoque pra ver. Pura, pura, pura, pura, pura. Esse teu jeito de pura é pura provocação.